da vida são provas daqui. Com Cristo as venço feliz, e só nele penso, pois assim me diz: em breve chegarás ali. Aqui é meu refúgio, nada temerei, porque nele estou já seguro, por nada o deixarei.